Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Tom Máximo. Experiência. Tenho medo da dor. E aí, Dacio? Pra chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair do... Meu amigo Felipe Fernandes tá aqui com a gente, perdi, junto com segurança também. Coração. E aí, Loura? Na escola eu aprendi Tom Máximo. Tomar e dividir, gramática em português, geografia em inglês. Hoje, eu os nossos amigos me e as nossas amigas aqui. Amor, não tive professor. Uou! Cadê o Mortadela, hein? Oh, alô, patrão Mortadela! Oh, oh, oh, prova de amor. Aí, Máximo. Isso aqui do ladinho esquerdo. Salamane. Agora eu pensei que era o Ronaldinho na época quando ele entrou na seleção brasileira. Aqui do meu ladinho. Pode crer. Um abraço pra você, juntinho com essa sua celebridade. E você, como sempre, detonando. O Felipe, o nome da emoção, tá por ali. O maior representante, o futuro vereador de Abaetetuba. Alô, Felipe! Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. DJ Tom. Mas é a primeira vez. Eu conheço outra pessoa. Meu amigo Renato, tô beijando. Renato Macedo, Biba e o Mortadelo estão aqui. Conheci você. E aí? Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse o fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Parceiro Balão, aonde tudo começou, né, Balão? Solteiro não dá. Alô, senhor, simplesmente romântico. Aí, DJ Dom, solta som. Soltando, vai soltando o som. A Baita tá bacana, tá gostoso, a rocha. Então vamos tocar assim, assim, assim, assim, ó. Eu não sei por onde começar. No meu diário o tempo não quer passar. E a dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei. E aí, carroça fez? Nunca mais vou conseguir. Se chama aqui é um ladino. Ei, ei. Só na manha, né, papai? Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca. É, DJ Tom tocando só as babas. Rapaz, te gosta só as babas. DJ Tom é aquela gata que dá valor no você pra ele ficar. Diz aí. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. DJ Tom Máximo, o melhor. Amor, obrigada, amor, obrigada. Meu amigo Nelson do Açaí, um abraço pra você aqui do Tom. DJ Tom. Porque eu te amei, foram tantos planos. Atenção, Gastão, traz aqui pacote pra nossa comitiva. Acreditei. E a Lina. Acreditei. Ginaldo Frio. Romano Evaldo. Vem dizer que não me ama. Ciel da Vila de Maranhão. Você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Meu amigo Leandro. Com você. Calado, Paquito. Considerado pra cá 300. A equipe pega fuga. Por favor. Alô, Serginho. Ele é Mundinho. Pega o amor. Dá-lhe, Tom. Eu errei. Eu quero ir. O rei do beijo da mão. Fica. Ó. Oh. Então fica. Lohane Araújo. Lohane Araújo. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Uhul. A gente dividir. Filho, Jacaré, já o Inácio, os péssimos. Num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua. Meu irmão, ele está aonde tudo começou. Num jardim de amor, pra gente cuidar. Na verdade, ele deu um reset na vida dele. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Ele apertou o F5. Também, que o coração já tá dizendo amém. Ele já pensou. Dizendo amém. Livelto. Vem. E a primeira dama, Carla. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Alanzinho. Meus brothers, sucesso em todo o Brasil. E o soldado tá no apoio. Alô, Maurício, prostituto de São Sebastião. Vai. Às vezes fico aqui pensando, quando ela sai de casa e demora a voltar. Depois chega, deita na cama, vira de lado. Como se eu nunca estivesse ali. Solta o som! Porque estou esperando. Uhul! Por alguém que tá pouco ligando pra mim. E aí, maestro? Ah, me diga porque estou esperando. Por alguém. Jackson Ferreira. Que tá pouco ligando pra mim. Melhor DJ. Como é que é? O melhor. E a gente vai até 5 da manhã. Já tem CD ao vivo aqui, ó. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão. Bora ver. Para. É a loucura do momento em nossa casa. Tom, Tom. Tom, tom, tom. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. agora que eu não tenho medo. Na solidão vai embora. Márcio Fly, chefe aí do meio ambiente. Bom, hoje tu tá que tá, hein? É papo furado, né? Despedaçando a memória. Procuro o meu sorriso em sua história. Vou te ligar. Bora, louro! É o nome da emoção. Naquela noite, a saudade de você. Quando ele não tinha essa barriga. Ele era mais humilde. É verdade. Dela, patrocinador oficial aí do Biba, do time do Biba. Agora que eu não é verdade. Medo, isso aqui hoje derramando. Quem tá aí também é o grande Renato Macedo. Ô Renato! Você chora. Fora desse fingimento havia. Alô, Lili! Uma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo. Sempre te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Ai, babuinho, não aprende mesmo. É só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Demora, vai estar lá nesse chifre. Você me dediquei e meu amor te entreguei. Meu amigo Orlando, Hilda, de Barca Arena. Minha um abraço pra vocês aí, ok? Te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Tom Máximo. Quando ouvir minha canção, saudade, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer meu amigo morrer, qualquer lugar. Um abraço pra você, garoto. Em seu pensamento, eu a carroça da saudade. Se a canção me envolver, você sente vontade de chorar. Peça ao DJ pra repetir. Feche os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, deixa abrir, tente abrir seu coração. Já já tem o show do maestro. O amor de completar. Não diga tantas vezes não. E tá chegando a nossa dona da noite, ouviu, maestro? Novo visual, tá tudo novo aqui, ouviu? Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se. Bora, amigo padre! Mas a promessa é o impulso, o tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume. Viu que o padre assumindo o posto do Marcelo fotógrafo. Sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Descendo o comércio, tá de volta o Lucas, o Júlio Moraes e toda a galera aí. Esse é Gina. Tá dando um. E a família Atitude. Tá aí, Joel Lima. Juliel Atitude, o Everton Ribeiro e o Bruno Elvis. Atitude. Música ao contrário. Nosso amigo Bolão é o nome da emoção hoje aqui em Baitetuba. É verdade. Calma, Raul, hoje a emoção é dele. Hernani, é o que o DJ Alex curtiu da carroça. Alô, Alex! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Vou dizer, dá até vontade de chorar. Agora eu vi que o mundo gira. Quebraria ela no pau pra ela aprender. talvez pela falta de porra. Mas estou feliz por ele. Você. O que mais ela quer? Não sei o que pode. Tantas noites e noites do Raul chorando. Te aconselho, amigo, chorando. Ela é melhor pra você. Graças ao nosso bom Deus, atendeu os pedidos dele, né? Ai, mamãe. O homem agora tá. Te aconselho, amigo, ah. Deixe ela, é melhor pra você. DJ Tom. Já já eu vou esquentar. DJ Tom detonando. Na fonte dos seus olhos quero me banhar. No seu beijo molhado vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Já já vou esquentar. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, amigo, sol ou em noite de lua. Vem, vem, vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Essa é a luxuosa, luxuosa carroça da saudade. A melhor sensação que você sentiu em sua vida. Tem sua vida. Que a gente tem que tocar toda vez que a gente chega aqui. Aí, DJ Tom, solta som! Libera aí! Banda Amazonas. Tom, tom, tom. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Máximo. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, e amigo Brisa, a nossa brilhosa polícia militar, o sargento Gomes, já no comando. E o nosso grande tenente Celso. Um abraço pra você. Consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Volta pra mim. Tão lindo o teu jeito, meu. Não quero meu amor te perder. E você me fascina, eu quero sempre estar perto de DJ Tom. É que eu te amo.

dia a gente a... Rapaz, tô achando o Lúcio. Desculpa, mas eu te... Um cara de apaixonado. Só sei dizer que te quero. Que vem é isso? Mais uma chance. Tá meio estranho. Minha vida não faz sentido. Postou no Face que ele tava lá em... Perigo. É, agora, aí, por favor. Barcarena. Sei o que é que tá acontecendo. Perdoa, meu amor. Pra ver, babuíno. Cansou? Perdoa, por favor. Também. DJ Murral, Diogo. E a equipe UFC. Estou implorando. Não jogue fora. DJ Tom. Os momentos que passamos. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, desde tudo por... E o gigante Frida, já na raiva. Desculpa, mas eu te... Ai, vão dormir, desgraçado. Só sei dizer que te quero, que te imploro mais uma chance. Minha vida não... Não, ele quer que eu dê aquele grito e tal. Sem você corromper. Só que a voz tá... Te peço agora, por favor. Perdoa, meu amor. Perdoa, por favor. bicho. Tem vestido Jururas marcando presente. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha, porque você não volta pra mim. Não dá mais pra viver assim. Tá no chão. Te vejo em meus sonhos, mas vai, filha, você não. Pra cima, pra cima. Estou te esperando e você não vem. Ei, Raul. Já é madrugada. O bolão virando o cabeção, hein, bolão. Vamos, professora Lídia. Ligado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. O que você quer, meu companheiro? O que você quer? O que você quer? Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. O que você quer, eu quero. Será que é melhor a gente dar um tempo? O que você quer, eu quero. Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte. Ah, vai ter tuba, canta bem forte! seria por ti. Não existe mais. Sério? Como é que tá o zap aí, Sérgio? Aquele olhinho. Meu Deus do céu. Tudo que Deus faz é bom, viu, meu irmão? A gente foi agraciado pelo nosso Papai do Céu. E olha só o nosso cenário, como é que tá aí, meu irmão? Hein? Ei, Vera! O nosso cenário tá naquele clima de luar. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol. Ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. De madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Oh, lua, lua, lua, me leva contigo pra passear. Leva contigo pra passear. Que navio é esse que chegou agora? É para Guaçu e já vai embora. Que navio é esse? Ah! Ah, safado, lelele. Ê, vai lavar o siri na maré. Ê, vai lavar o siri na maré. Ê, vai lavar o siri na maré. CD do maestro já venda. Vai lavar o siri. Que navio é esse que chegou agora? Já vai embora. Que navio é esse que chegou agora? É para Guaçu e já vai embora. Segura, Vera, Vera. Mexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza. Rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó. Zero, zero aqui. É gostoso em Belém do Pará. Ô, oh, lelê, oh, lalá. Misturei carimbó, siria. Carimbó, zero, zero aqui. É gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Ô, oh, lelê, ô, oh, lalá. Misturei carimbó. ir embora, gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Chegou? Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, alô Renato Machado. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa em Garapé. E aí, Mortadé? Escorregou, mas não caiu. Escorregou, mas não caiu. Foi Mariana. Se é queda de mulher. Abraço da Sebo, um abraço! Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Dona Verete, passa em Carapé. Uma estrela no céu brilhou, uma estrela no céu brilhou. Foi Mariana, cabocla que já baixou. Foi Dona Verete, chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana, aê, se a dona da Vila de Canindé. Chama o Berequente! Chama o Berequente! Prepara pra bater! Prepara pra bater! Prepara, prepara! Caboclo, caboclo, caboclo, caboclo! Chama a Berequê, chama a Berequê, chama a Berequê, chama a Berequê, fala e lê, chama a Berequê, fogo, fala e lê, então bora fumar, ogum, então bora fumar, é outra coisa. Ogum, e aí, bolão? Ogum, segura! Chama Berequê, Bilhas Carroceiro de Santos Aros. Hoje veio uma, né? Chama Berequê, ogum, fala e lê. Beleja, beleja. Ogum, fala e lê. Beleja, beleja. Ogum, fala e lê. Estamos apresentando Flashback. Atenção, garçom, cerveja. Aqui é o lado pro bolão. É o bolão. É o bolão. E só quem tá solteiro, e só quem tá feliz. Set your weary mind at ease. que vai dar Paissandu aí? Cadê o grito? Será que vai dar Clube do Remo? E o homem do... Alô? Campos, na cidade.